Churchill para o pushback, acionamento Gol no 600. Tá livre, chame táxi, Gol no 600. Juliette pra dentro. Condições usuais ao cruzar 2.500, frequência livre. Rapaz, 2.500, não sei se for do 24. Boa tarde, informação Mike. Checa o equipamento, a transmissão tá baixa, ok? Só confirmando o voo local. Vai afastar até quantas milhas? Corredor forte, é isso? Eu? Autorizado Aracaju, Sadric, 566. Voo 924, suministramento restrito, nível 330. Restrito ao 330, voo 924. Onder 0135, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera 118, decimal 612. Motor 808, mencionamento, ajuste 10013, tem um bom voo em November. Estou pronto. 6315, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantendo 63. Você é no 341, decolado aos 21, no controle agora 198, você acha? Confira a frequência para você, é um 341. Decolado aos 21, chame o controle agora 119, decimal 8. Confirme para o Forcéreo no 341, sem escuta. Forcéreo no 341, decolado de Salvador aos 21 minutos. Chama o controle agora, 119, decimal 8, boa viagem. Até Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev, após direto Porto Seguro. Decolada 10 com curva direita, subida Tael, após Leda, após direto Bidev. Aciona o transponder 5132, frequência do controle 119, decimal 8. Vamos ver se acertei. Porto Seguro 300, Upper Whisky 50, saída Upper Whisky 50 até Bidev, após Bidev, DCT Porto Seguro, decola da 10 com curva direita, saída da EL, Leda, após Leda voa Bidev. 5132 no transponder 119, decimal 8. Correto, distrito 5401 no portão 01, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste padrão 1013. 1013, reportaremos, obrigado. Confirmo, Força Aérea, chamou o solo, transmissão muito baixa, quem chega o equipamento, retorna novamente. Salvador, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, chama externo para a pista no 7, checado ou cancelamento se prosseguir direito no 7. Ok, estamos vivendo, Mike Charlie, cancelado, após externo no 7. Ok, então, considero o plano cancelado aos 2, 3, a critério para prosseguir com a base pela direita no 7, chame final no 7, checado, pista no 7, Charlie Mike. Charlie Mike, vamos lá. O Genem 63 no 5, pista no 0, aliar e manter. Aliar e manter, 1 no 0, ou Genem 63 no 5. Prossiga. Informação, vai manter a magnética 002 por mais 20 milhas até o setor do aerolevantamento. Sem problema. Você no 425, correto, ajuste padrão 1013, está livre acionar, reporte táxi. Salvador, voo no 600, está com 1.50 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando material pronto para o táxi. Táxi via parte Juliette Alfa, ponto espera 108.6, torre, ajuste padrão 1013, tem um bom voo, boa tarde, voo no 600. Parte Juliette Alfa, 108.6, obrigado, boa tarde. 41 no meio, observando a passagem do banho da Gol, que está taxando agora através do 612 após ingresso portão 08. Ativa após a passagem do mesmo, vai ingressar para o 8. 41 no meio. O 924, chame Recife, 2545, alterno 2685. 2545, 2685, Gol 924. 6315, decolagem autorizada na pista 10, 120 graus, 1 12 nós. Livre decolagem no zero, roxa, 6315. Autorizado, chama para ingresso, Índia November Alpha. Oi, Salvador. Boa tarde, ponto 600. Vai assistir o ponto de espera da 100. 600, gol, boa tarde. Aliás, mantém a pista no zero. Ali, mantém na 100. O meu hotel Oscar mantém a presente posição, aguarde ingresso no 7, feito? Alfa Tia Limax, chega o trem, pista no 7, pouso autorizado, 120 graus, uma 12 nossa. Paciente, controle baixado, travado, autorizado, Alfa Tia Limax. Então, pessoal, na lateral esquerda, a partir da Quebec, fazendo manutenção da grama na lateral da pista, ok? Paciente, Alfa Tia Limax. Gente, mantenha a presente posição, aguarde ingresso, o meu teu óculos. Mantendo a posição, Rodrigo Alfa Tia Limax. Janema é preso no 5, declarado os 2, 7. Chama o controle agora em 1, 9, decimal 8, boa viagem. 19-8, muito obrigado, boa tarde. Hoje 63, 5. Boa. 600, gol, completo alinhamento, pista 10, decolagem autorizada, 130 graus, uma dúzia nossa, 1013.2, padrão no altímetro. Autorizado alinhamento, decolar o mundo, 600, 5. Beto Leda, 360, vigilância, hoje. Salvador, força aérea 1351 atingiu a posição coral. 1351, 57 milhas de Salvador, chama Recife 13325, alterno 251. Chama na Recife 13325, negativo 25, decimal 1. Salvador, Santos 3154, está visual aqui com mais completamente grosso visual com Salvador, pode voar direto do Donatão? 3154 pode voar direto e TAP. Após a TAP, voa Duna. TAP Duna. Mike no solo aos 28, táxi um pouco mais à frente, tem o tráfego para ingressar, 180, aguarde para a IBTA. Ok, vai ultrapassar então a Quebec e aguardar o tráfego ingressar, aqui é a faixa Baité, ó, faixa de Baité. Estimativa Baité. Agora pode, a esquerda vem a pista, você pode ir pronto, Romeu, teu Oscar. Zero gol, decolado os 27, controle 1-9, quais são? 27 não, os 29, controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, boa tarde, gol no 600, decolou na Fuca de Pá. Cruza o 2000 pés para o 250. No 600, suba o 250 na saída pública, vigilância. No 600. Saiu 425, aliás, e manter. Correção, aliás, decolar pista no zero a partir da hotel 110, 1 12. Cuidado, trip, chama em táxi. Reportaremos só no táxi, enquadramos. 3154, desça para 2000 pés, 1013, livre LS, forma estabilizado. 1013, FIA chegada, porta estabilizado, tá? 3154. Sim, Tiago Juliette. Autorizado a decolagem pista no 7, 120 graus, uma dúzia nossa. Aqui é 2 horas. Novembro Alfa autorizado aliar e manter reporte pronto para a decolagem. Romeu Hotel Oscar, decolado aos 3, 2, chama o controle em 1 no 9.8, corredor Axé, até a volta. 1 no 9.8, Romeu Hotel Oscar. São 4, 2, 5, decolado aos 3, 3, controle agora 1 no 9.8, boa viagem. 1 no 9.8, controle, confere 4, 2, 5. Oscar Salvador, prossiga. Romeu Hotel Oscar, decolado, bomba direita, motorado no corredor Axé, no 1000 pés. Sente 1000 pés no corredor Axé, informe fora da barra, Romeu até Oscar. Retornarado no fora da barra, Romeu até Oscar. Controle, confere 1 no 4, 2, 5. 1-425, contato radar, suba 1-60, saída Coral, autorizado direto Coral. 1-60, DCT Coral, 1-425. Oxané, 6315, chame Recife, 1-3325, alterno 251. Parque, strip 5401. Autorizado via Índia e Alfa, ponto espera da 1-0, torre 1-86, ajuste padrão 1013, tem um bom voo, boa tarde, strip 5401. 1003 Índia Alfa lá com a torre 1186, tá lá na sua escuta, uma boa tarde, cavaleiro. Torre, boa tarde. 5401 da Trip. Aproximando-se do ponto de espera da 1-0, já está pronto, senhor. Trip 5401, manter o ponto de espera inicialmente. Vamos manter o ponto de espera, 5401. 4, torre 1-8, décimo meio. 1-8-6. November Alfa, autorizada, equilagem no 7, 100 graus, 1-12, nossa. 1-600, chame Recife, 1-2545, boa tarde. 1-2545, obrigado, boa tarde, bom feriado, 1-600. Prossigam, 341. Possibilidade de DCT Halite? Confirme? Possibilidade de DCT Halite? Guarde coordenação, bom senso, mantenha o perfil inicialmente. Corrigindo, DGT, ok, mantenha a coral, guarde coordenação. Ok, escutou. Índia November Alpha, decolado aos 36, vai manter o setor sul da aeródromo aguardando para o cruzamento do aeródromo devido ao tráfego e aproximação para a pista 190. Okay? Na 3154, na escuta, torre? Positivo, senhor. Essa é uma agora, 1300 pés estabilizados. Mativo, avistado o tráfego, checa o trem, 110 graus, 14 nós. À sua direita temos um César 150, decolado a 17, vai manter o setor sul da aeródromo. Interferir na sua aproximação. 110, 1, 12, pouso autorizado. Positivo. Pouso autorizado, está visual com tráfego, trem baixo travado. 5401, observará o pouso Airbus da TAM após alinhar e manter. Após o Airbus da TAM, alinhar e manter. 5401. November Alpha autorizado a curvar à esquerda, tem condições de cruzar o aeródromo no ponto médio, pista no 028? Ok, conforme então, reporte livrando o eixo no 028, na vertical de Lauro de Freitas. Zona 54, solo os 39, liberar a direita, 121.9. A direita 219, 3159. 5401, estou com o César 150, vai cruzar o aeródromo aqui na vertical, no ponto médio, pista 1028, vai manter o no meu pé e afastar no setor norte do aeródromo. Sem interferência de decolagem, autorizado a decolagem, 120, uma dúzia, trip. Ficará atento, livre decolagem, trip 5401. Índia November Alpha, cruzamento autorizado do aeródromo vertical do ponto médio e aguarde transferência de comunicações. Após o cruzamento, vai curvar à direita e tomar proa de buraquinho aguardando transferência. Índia November Alpha. Até o retorno, Romeu Oscar Bravo. Livre frequência, Romeu Oscar. Positivo, Romeu até Oscar. Decolado aos 4-0, controle agora 1-9-8, tenha uma boa viagem. 19.8, obrigado, uma boa. Controle Trip 5401, boa tarde, transfere. Controle Salvador, boa tarde, 5400 da Trip, transfere, 5401, perdão. 5401, contato radar, suba ao 300, saída da El. Saída da El, subindo para o 300. Espera no 341 no Salvador. Espera 1341 na escuta. 56 milhas de Salvador, chame Recife, 13325, alterno 251. 1341 chama Recife, 13325, alterno 125, direção 1. Diga. Prossiga, Whisky, Oscar, uniforme. Prossiga. Gente, Whisky, Oscar, uniforme. Confirme o nível solicitado. Zero, livre ascensão na proa de Duna, Whisky Oscar Uniforme. Whisky Oscar Uniforme, Cione 0124. Controle, o Trip 5401 com referências autoriza Leda. Autorizado Leda, 5401. Senhor, por gentileza, coordena 360 pra gente, para Porto Seguro. O senhor está na frequência do controle, o senhor está trabalhando. 5401, autorizado para o Adileda, suba ao 3600, aguardando coordenação com o centro para a voa 360. Voando Leda, aguardando o 360, obrigado, cavaleiro. Informe, informe seu POB novamente. 07, bote. 07, grato. Índia November Alpha, mil pés no corredor forte, na escuta do controle. Tip 5401, autorizado 360, final. Final 360, agradece, 5401. Boa tarde, as condições. Até daqui a pouco, estimado aí é 1722. A nave é em coordenação, você está fazendo coordenação no, na frequência do controle, troca a frequência aí. Trip 501 no Chame Centro Recife, 13325, boa tarde. No 425, chame centro do Recife, 13325, alterno 251. 435, chame Recife, 325, alterno 251. Whisky Oscar Uniforme, no ideal desce para 2000 pés, ajuste Salvador 1012, reporte livrando 050. Ativo, no ideal descerá para 2000, repassará para o destino do Whisky Oscar Uniforme.